aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Tem também reviews, matérias, colunas e muito mais. E hoje, nesse podcast lindo, depois de um gibi maravilhoso que lemos, estamos aqui, eu, Marcos, estou com o Maurício. Olá, semana maravilhosa de gibis, inclusive. Vou mencionar isso mais tarde. E com o nosso novo colunista do site, o Pablo Sarmento, também do Comic Pod. Pessoal. E nós nos reunimos aqui, o Dãozinho mais uma vez pulou fora, porque o gibi é de X-Men, né? Essa semana começou a era Hickman nos mutantes da Marvel, com a publicação de House of X, minissériezinha em quinzenal em 6 edições, que vai ser alternado com Power of X. Power of Ten, né, que isso. Ele já falou que no nessa segunda série o X é algarismo romano, né? É isso, Power of Ten. Em House of X, o Jonathan Hickman tá junto com o Pepe Larraz, né, com desenhos maravilhosos que a gente vai esmiuçar aqui um pouquinho nesse podcast. E vamos começar com o Pablo, né, Pablo? Explodiu cabeça mesmo, fez jus ao hype que estavam todos esperando. Pior que fez muito jus ao hype que todos estavam esperando, assim. Foi uma quarta-feira bem dinâmica, né? Uma quarta-feira bem diferente até pra minha timeline do Twitter, assim. Foi uma coisa bem comentada, assim. Teve bastante gente comentando, tanto aqui quanto lá na gringa. Enquanto eu tava lendo o texto do Hickman, ao todo tempo na minha cabeça ecoava Grant Morrison, Chris Claremont, porque, querendo ou não, é uma, eu posso chamar, uma terceira grande revolução no título dos Mutantes, sabe? É o cara que chegou no título dos Mutantes disposto a fazer algo diferente do que foi feito em outros momentos, assim, porque a gente sabe que tem essa dificuldade, né? Os Mutantes foram lá criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, mas eles foram criados e não foram bem trabalhados, foi aquela coisa meio por cima. Chega o Chris Claremont e o John Byrne, fazem aquele estardalhaço, fazem o título virar uma coisa totalmente diferente, aí fica essa toada direto, entra o Jim Lee, aí entra aquela época, mesmo com o Claremont, vai, chega o Grant Morrison no começo dos anos 2000, boom, de novo, faz toda aquela mudança, transformando eles em um movimento social, cultural, um monte de coisa nova, parafernálias, falando que teve, que o Wolverine é o décimo Arma X, né, existiram outros Arma X antes dele, e aí toda aquela trama por trás, bem interessante. E aí o Grant Morrison faz a grande mudança, que é matar a Jean Grey, a Jean Grey que ficou morta por muito tempo, até agora pouco tempo atrás, que ela foi ressuscitada mesmo no faz o quê? Um ano que ela foi ressuscitada mesmo, que ressuscitaram a personagem. E aí chega o Jonathan Hickman e dá outra paulada no nosso ouvido na primeira edição. E, cara, como é bom ler Jonathan Hickman de novo, cara. E, assim, ele veio com carta branca, né? Porque ele teve aquela passagem elogiadíssima nos Vingadores. Antes disso, ele teve passagens muito boas também no Quarteto. Ele tinha feito Ultimates, né? E saiu para poder fazer as coisas dele, autorais, né? Todo mundo apostava que ele iria para DC, para poder fazer alguma coisa com a DC lá, tentar. Falavam de Liga da Justiça, de Legião, falaram um monte de coisa do Hickman na DC. E aí a Marvel foi lá, provavelmente com um caminhão de dinheiro e carta branca para ele fazer o que quisesse nos X-Men. E realmente ele fez, né? Porque eu não cheguei a ler o finalzinho da fase do Rosenberg no título, mas eu sei que ele fez meio que uma terra arrasada, matou vários personagens, que aparecem vivos aqui nessa primeira edição de House of X, né, Maurício? Pois é, tinha gente se sentindo enganada, porque mutantes morreram e estavam vivos no mês seguinte. Não sei onde é que essas pessoas passaram nos últimos 50 anos, né, no mundo dos quadrinhos, não, porque isso é normal. Principalmente em X-Men, né? Exatamente. Mas todo mundo sabia. Eu, apesar de todo mundo negar na Marvel, nos tweets e tudo mais, que essa fase do Rosenberg foi abreviada, lendo ela toda assim, eu reli num tapa as últimas 6 edições para me preparar para a última justamente. E é nítida a mudança de ritmo da coisa e tudo mais. Não sei se ele diz no Twitter, o Rosenberg, que já sabia quando foi contratado que o Hickman vinha aí. Então dei uma carta branca pra ele, mas eu não sei, me parece uma coisa muito bem planejada, aquele arco inicial ali, que os X-Men aparentemente somem, aí volta o Ciclope, aí ele monta essa equipe, essa pegada toda bem, aquela fase do Claremont, que não tinha uma equipe fixa. Eu gostei muito, foi um final bem assim, se os X-Men acabassem ali, fossem pra geladeira depois disso, como a Marvel fez com o Quarteto anos atrás, aquele é um puta final digno, tipo um... O que aconteceu para o Homem do Amanhã, do Moore, antes do Byrne chegar e fazer aquela reformulação toda, assim, se acabou ali, não vai ter mais nada, tá bonito, tá gostoso. Mas o Hickman chegando mesmo, você elogiou aí o Pepe Larraza, eu também elogiei ele há bastante tempo, tanto aqui quanto no Twitter. Mas vou elogiar também o trabalho do Marty Garcia, que é o colorista. O cara tá muito legal, ajudou muito nesse clima de sci-fizão, assim, aquela parte espacial. Ao mesmo tempo esse contraste com aquela parte, aquele sol meio vermelho lá em Krakoa, aquele jardim do Éden meio estranho do Xavier. Enfim, casou muito bem, tanto a fotografia da coisa pra gente falar é difícil aqui. Tá muito bonito esse jogo. E começou com uma coisa bem épica, né? Porque tem aquela, logo no início, aquela cena dos mutantes colhendo uma flor, né? Que a gente, ali ele já fala que é em Krakoa, e plantando essa flor em vários pontos, né? Do mundo e até fora do mundo. E aí, com o passar do tempo, vai que ele vai crescendo, germinando, e a gente descobre o que é aquilo, né? Aqueles portais, aqueles habitats que eles chamam, e a proposta, né, do Xavier para os mutantes do mundo e para todos os governantes do mundo, né, Pabi? Uma coisa que o Hickman trouxe, né, já de cara, foi mostrar assim, o que que... Se tu tem uma sociedade, um tipo de humano dentro do planeta que está acima dos humanos, ou o que eles podem fazer para melhorar a sociedade em si, né? E aí o Xavier joga essa ideia aí, que é a criação de remédios a partir de flores de Krakoa que fazem efeitos nos humanos. Um dá 5 anos de vida a mais, o outro cura doenças mentais, a outra é um antibiótico que cura a maior parte das doenças, mata a maior parte das bactérias, uma coisa assim, né? Isso, e a outra isso. Cura doenças mentais, né? Então são 3 tipos de remédios que eles criam, né? A droga L, a droga I e a droga M, né? Que é as 3 drogas que eles chamam. E a partir disso, o Xavier chega e diz assim para os humanos: ó, humanos, eu quero deixar um pedaço de Krakoa aqui, e em troca disso, eu entrego para vocês esses remédios. E é exatamente aí que começa a história. Eles estão em Jerusalém e eles estão conversando com o embaixador de Jerusalém, vai até Krakoa, conhecer Krakoa, e acaba encontrando o Magneto lá, e aí eles começam a conversar sobre Krakoa e o papel da humanidade e dos mutantes, né? E a história vai desenvolvendo a partir dessa conversa, e esse é o fio de linha, né? O fio principal da história, e em volta disso vai acontecendo várias outras coisas, né? Cara, eu adorei a participação do Magneto nessa história, porque ele aparece imponente, né? E você vê quando ele aparece, os humanos que estão ali para poder visitar aquele habitat de Jerusalém, eles se assustam, né? Porque o O Magneto é um terrorista conhecido, né? Apesar de ter há muito tempo ficar naquele limbo de que lado que ele tá, tal, se ele é bonzinho, se ele é bandido, se ele tá só do lado dos mutantes, mas eles se assustam e um deles fala Magneto, aí ele vai, não, é embaixador, tá bom, né? Ele meio que se impõe e fala assim, ó, eu tô aqui como um dignatário da nação mutante de Krakoa, né? E esse conceito de Estado-nação mutante, ele não é um conceito novo, né? Não é um conceito inventado aqui pelo Hickman, né? Mas o fato dele usar Krakoa, que é uma ilha mutante, é que é interessante, né? É, e considere uma coisa, todos os personagens aí são os que a gente conhece, e em encarnações que nós conhecemos. Acho que até as roupas de várias épocas aí, né? Algumas adaptações no uniforme, tipo o Magneto, quando o Bacalo ganhou esse visual dele, ele tinha os braços de fora. O Ciclope não, tinha um X na cara e é vermelho. Agora ele tá azul e com um visor clássico. Então, assim, o Rickman, ao mesmo tempo que ele cria, ele dá pra gente um novo status quo pra tudo ali, né? O mundo mudou enquanto nós dormíamos, como ele diz logo no prefácio, a frase do Xavier. Ao mesmo tempo, ele dá uma sensação de familiaridade pra gente. Como o Pablo falou aí no comecinho, você lembra do Claremont, você lembra do Morrison, você lembra de outras fases, porque ele te traz esses elementos familiares. Essa coisa do Estado-nação, a gente lembra muito do Morrison, aquela parte ali de Genosha também, aquela destruição, salvo engano. Genosha foi Magneto Rex, né? Do Alan Davis, aquela fase um pouquinho anterior ao Morrison. É uma das poucas coisas que o Morrison mantém, né? Antes de destruir tudo. Expande o conceito de cultura mutante, né? Mutante como uma nação, não apenas com povo, território e soberania, mas também como cultura mutante. Movimento cultural, pop, enfim. Roupas aí, mutantes, é uma parada bem complexa, pois é, né? Aqui a gente tem isso e a gente tem um pouco também dessa busca por soberania do Magneto, que a gente já viu também aí o Ciclope lutando por isso na fase do Kieron Gillen, lá atrás, quando ele assumiu do Matt Fraction. Uma fase meio controversa, tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu curto algumas coisas dali. O Fraction prefiro ficar só numa coisa de clubinho ali naquela ilha deles. Mas o Gillen discutiu mais essa questão. O Gillen gosta mais de colocar discursos na narrativa dele, e aquilo foi muito bacana. E aqui a gente tem isso, né? O negócio é o seguinte: a gente dá pra vocês essas pílulas, essas drogas desenvolvidas. Então é que vocês reconhecem a nossa soberania. Já me adiantando um pouquinho, quando ele fala assim, mas vocês conseguem se teleportar para qualquer lugar através desses portais de Krakoa. E as implicações militares disso? Vocês estão pensando em invasão, mas mutantes estão pensando em a missão de resgate, de missão humanitária. E essa é a nossa vantagem. Nós nunca invadimos nenhum país, nós nunca atacamos ninguém, sempre fomos os atacados. Essa é a nossa vantagem. Isso é o Hickman conseguindo sintetizar em poucas falas todos os conceitos que ele quer jogar pra gente daqui pra frente. Ao mesmo tempo, assim, Krakoa é, de certa forma, o sonho do Magneto transformado, do Xavier, transformado em realidade, né? Viver com os humanos de forma pacífica, né? E, de certa forma, também, né, mais pra frente a gente vai entender que é o sonho do Magneto também se tornando realidade. Tipo, os dois sonhos conseguiram criar uma sinergia e esses dois grandes líderes mutantes encontrarem o resultado que eles estavam querendo. E além disso, além de toda essa coisa da nação mutante e daqueles embaixadores ali servindo como os olhos da gente, né? Porque a gente tá conhecendo junto com eles os planos do Xavier e dos mutantes para Krakoa e como eles querem se posicionar no mundo. A gente acaba descobrindo uma nova agência que seria de manutenção ou de observação da população mutante, que é a Orquídea. Ela é formada por agentes de várias outras agências, né, da Marvel. Tem gente da IMA, da SHIELD, da espada, da Strike, da tropa alfa, da Hidra, do martelo e da armadura. E eles fazem alguns estudos ali, e o Hickman coloca isso muito bem no texto dele, e eles falam assim, ó, os mutantes já eram para ter dominado a humanidade, se não fosse o advento de Genosha, né? E é engraçado que eles só citam Genosha como um advento de extermínio mutante, né? Eles não citam em momento nenhum o Dia M. E fala assim, ó, se não fosse Genosha, os mutantes já tinham dominado a Terra 10 anos atrás. Então, a humanidade só ganhou tempo, né? A gente estima que em 20 anos os mutantes vão estar dominando tudo. Então, a gente tem que ficar aqui de olho e cuidar disso, né? E tem algumas cenas maravilhosas ali de ficção científica que o Hickman escreve e o Larraz desenha, né? Bicho, é um desbunde essa parte do satélite que eles encontram, né? A forja. Isso. Pô, é sci-fizão mesmo, assim. Você tá vendo... Tem uma parte que tem um elevador, assim, transversal, que ele desce. Aquilo lembra muito uma sequência de Akira, do mangá. O anime também, mas o mangá, essa parte é bem maior. Os ambientes, a coisa toda, assim. Pensa num filme sci-fi bacana aí, uma série bem feita, você... ver alguns elementos aqui. E, de novo, alguns elementos de familiaridade, né? A gente tem a Kaima Chapandar, que é a Sentinela Ômega, que é de uma fase anterior. A gente tem o Molde Mestre, né? Só a cabeça dele lá no espaço, que é o centro dessa estação aí. E, como você falou, a gente tem os designs aqui da Ima, toda essa coisa de familiaridade. E que o Hickman fez questão de dizer, né? Olha, isso não é realidade alternativa, não é futuro, não, tá acontecendo, é no presente. E ele coloca todas essas conexões aí com o universo Marvel, né? Essas organizações todas se fundindo aí nesse programa de emergência da humanidade, que é o Orquídea. A questão lá do problema de Cro-Magnon, como ele conceitua, né? Que é sensacional isso. Ele diz que Genosha... ganhou um tempo que a humanidade não sabia que não tinha para se preparar, e agora isso foi disparado com a mensagem Xavier para o mundo, essa busca de soberania. Sem falar também, tem um outro conceito muito bacana, Márcio, que ele fala, que é o do controle de danos, né? Que é aquela equipe que sempre chegava depois das brigas do Quarteto Fantástico, do Thor, o Thunderfalco, que gostava muito de usar eles, e reconstruir a cidade, né? Conter os danos e reconstruir e tudo mais. Apareceu brevemente até no comecinho do filme do Homem-Aranha, ou de volta ao Lar, no MCU. E aqui ele está dizendo que é o repositório de tecnologias do Reed Richards e do Tony Stark. Um sempre confiava ao outro, essa a guarda das suas invenções, por conta das questões de segurança. Só que aí houve um momento em que tanto o Reed estava fora do planeta, né? Aquela época que o quarteto estava na geladeira, pós Guerras Secretas, quanto o Tony Stark estava morto. Então isso tudo caiu no domínio público e o controle de danos ficou com isso, e isso vai ser reutilizado aqui contra os mutantes agora. O legal do Hickman primeiro apresentar essa orquídea, né, esse grupo, né, é o como ele apresenta de forma simples e fluida, né? Ele mostra o pessoal chegando na estação, né, na forja, e aí ele entrega tipo uma tela de computador explicando o que é o protocolo Orquídea, né? Tipo, ele pega ali, tipo, tá aqui, é isso aqui, recrutou tal pessoa, quantos por cento, quem cuida de, quem é dona da Orquídea, quem é que botou a investir mais dinheiro, né? E aí mostra a divisão ali de maquiagem, que eles falam, né? E lança os protocolos, né? Porque, de certa forma, eles ficam lá, estudando os mutantes, a cada movimento deles e avisando os humanos, né? Ó, isso aqui eles estão fazendo agora, isso aqui eles estão fazendo agora. Agora esse cara movimentou pra cá. Então tem muita coisa. E aí eles entregam até a estrutura de como é que tá separada o protocolo, né? A estrutura de comando dela. E aí cai no controle de danos lá, onde tá essa equipe de campo dos mutantes roubando informação, né? E aquela famosa tara do Hickman por organograma, por esquemas, né? Que ele utilizou muito na época dos Vingadores dele. Ele volta a utilizar aqui, volta a utilizar uma iconografia diferente, umas letras esquisitas, né? Que é até usado na história também, né? Que eles falam que é o cracoano, né? Que é um idioma mutante. E esse é um conceito genial também, né? Porque tem uma hora lá quando eles estão passeando pelo habitat e eles falam, tá, como é que vocês não se perdem aqui? Não, mas Krakoa tratou de deixar a gente aqui a par, tal. Ela coloca esses sinais. Ela, tá, mas o que que tá escrito aí? Ninguém consegue ler isso. Que língua é essa? Aí fala assim, não, é a língua mutante. Todo mutante que entra em Krakoa já é colocado lá no cérebro dele como ler essa língua, como falar essa língua. Ah, então vocês estão criando uma língua nova? É claro, uma cultura precisa disso. E, cara, isso é genial. O Hickman realmente se esforçando e querendo fazer uma coisa realmente épica, né, com esses personagens. O interessante disso aí, né, é que ele pega... durante as entrevistas dele, ele falou da escala de Kalayev, alguma coisinha do russo, que é uma escala evolutiva de sociedades, né? E aí ele explica que essa escala evolutiva é um crescimento de um tipo de sociedade dentro de como ele vai, como é que ela vai se adaptando ao lugar que ela tem. Então, normalmente ela vai se adaptando ao ambiente, o que, que ela vai criando para poder ir dominando as outras coisas que estão em volta dela. Então, é exatamente isso. Ele pega uma semente, que é essa sociedade mutante, e como é que essa sociedade mutante vai ir dominando o planeta, o ambiente e tudo em volta deles a partir desse crescimento. Então, é isso que ele fala, né, sobre evolução. Então, nada mais correto, né, que criar um próprio dialeto, né, dentro de Krakoa lá. E ele falou uma outra coisa também, né? Ele falou que o Cifra, que aparece bem ali no início conversando, né, que o Cifra é um dos personagens que vai ser mais importantes na história dele, porque as pessoas não dão muito bola pro Cifra, mas o Cifra é o cara que fala qualquer língua de qualquer lugar e ele consegue decifrar isso. Tanto o Hickman quanto o Ellis, eles sempre falam que comunicação, a comunicação é um certo tipo de magia, né? O Ellis fala isso num livro dele, né? Lá no Cunning Plan, ele fala isso, o Ellis fala, né, sobre comunicação, como lidar com a comunicação, como ler essa comunicação e traduzir ela para as outras pessoas. Então, ele diz, e o Hickman lê também muito dessa coisa, até a gente tem um pouco dessa aura Wildstorm, né, da época do Ellis na Wildstorm, nesse gibi, né, a jogada de ter algo novo, trazer, tem muito disso nesse gibi. E é por isso que ele diz que o Cifra também vai ser um personagem muito importante nessa história dele, porque ele é muito poderoso e ninguém dá bola pra ele. Gosto muito do Cifra, acho um personagem também super aproveitado. A última vez que ele apareceu, ele tava viciado em internet, uma dessas minis aí do Retorno do Venho, acho que tá saindo agora pela Panini. E ele não pode ter contato com o celular, com nada, tão viciado que ele ficou. Ele diz que ele descobriu a internet e entrou de cabeça, milhões de linguagens, milhões de teorias de conspiração, de tudo mais, e ele se vicia na internet, a droga dele, internet. E conceito do Charles Soule, se não me engano. E aí ele tá barbudão, cabeludão, sem se cuidar, porque ele só ficava online, então ele teve que afastar ele disso. Mas ele teve uma fase anterior também, acho que nos Novos Mutantes mesmo, que souberam utilizar bacana esse conceito do poder dele, né? Não é só saber qualquer língua instintivamente, é que tudo é linguagem, né? Linguagem corporal, tudo. Então, Kung Fu ele aprendeu vendo, porque Kung Fu também é uma linguagem corporal, é um jeito de se comunicar com o mundo. Dança, cores, escritas, tipografias. Então, ele dominava tudo e isso fez dele um personagem muito bacana. Agora, como todo personagem que foge da caixinha, né, super força, destruição e tudo mais, ele é difícil de trabalhar, então escantear é legal ele depois disso. Eu não me recordo quem foi que fez essa conceituação legal, mas parece mesmo, né, que o Hickman vai recuperar isso, porque até a Sábia, que é um computador humano, ficou babando, né, sem conseguir entender o que ele estava fazendo direito. Então ele vai ter uma, se não um protagonismo, uma importância grande ali na construção de mundo. E o Hickman é muito bom nisso, né, cara? Ele apresenta o mundo pra gente, constrói, como eu falei, com poucas palavras, ele não precisa de discussão, de nada. Ele faz esses infográficos dele, essas coisas bacanas, e apresenta pra você. A gente não sabe de quase nada ainda, mas a gente sabe onde tá pisando. É bacana, você quer ver mais disso. Cara, vocês estão loucos. O Cifra é muito bucha. Eu acho engraçado, porque ele surgiu lá nos Novos Mutantes com aquela história de que ele poderia falar qualquer língua. Aí eu lembro de uma história dos Novos Mutantes que eles... eu acho que é quando eles estão voltando de Asgard, eles caem na França. Aí eles estão lá sem saber direito onde estão. Aí quando percebe que estão falando francês, aí o Cifra vai e pensa: finalmente eu vou ser útil, meu poder vai ser útil. Aí ele começa a conversar lá com o pessoal. E aí depois cada escritor que pega o Cifra começa a tentar explicar o poder dele e tentar deixar ele mais poderoso. Aí fala desse negócio de linguagem corporal, de linguagem de programação, de comunicação e tal. Mas pra mim é só tentando transformar um personagem bucha em relevante. Mas vamos ver se o... Não, mas cara... Mas tu já leu o livro que eu falei? Não conheço não o livro. É um livro do Warren Ellis que ele lançou. São várias... ele só pegou... Tipo, eram várias aulas que ele deu num lugar lá, várias aulas. E é a aula de um cara que começa a usar um tipo de comunicação para entender as outras pessoas e sociedades, né? E aí ele começa a explicar o quanto isso era mágico dentro daquele lugar, assim, tipo, porque a magia, que nem ele fala, eu não sei se tu lembra do baterista do Planetary, né? Sim. Ele é exatamente um cara que recebe mensagens de todo lugar e ele consegue decodificar qualquer tipo de mensagem que ele recebe, tanto que ele fala assim: cara, mas tu usou magia? Ele: não, isso não é magia, isso é só comunicação, não tem nada de magia nisso. Tipo, ele conseguia pegar no som, essas coisas todas. E tipo, o baterista é um personagem muito poderoso dentro de Planetary. Apesar dele não ter a força física como a Jaquita, né? Ou um poder de congelar o mundo, né? Como o quarto homem, né? Ele consegue entender qualquer coisa que acontece na volta dele, muito rápido. Então eu acho que é essa a pegada que eles estão tentando levar pro Cifra. Não sei se é bucha, se vai ser, como vai ser, mas tá escalado pros Novos Mutantes e parece que ele é importante dentro de Krakoa por causa disso, né? Que ele consegue conversar com Krakoa muito mais fácil do que as outras pessoas, né? Porque é um organismo vivo, né? Teoricamente. Não, tanto é a sábia, né? Fala no começo, né, quando eles estão falando lá que tem até essa cena que o Maurício falou, ela fala: ó, você criou uma linguagem com Krakoa que só vocês entendem em questão de dias. Eu não lembro agora se ela falou dias ou semanas, mas foi uma coisa assim muito rápida, que é o que ela fala. Ela fica também impressionada, né? E falando do Cifra, falando da Sábia, falando da... Sentinela Ômega, são outros personagens que são personagens assim que foram utilizados muito pontualmente, né? De vez em quando algum escritor lembra desses personagens e utiliza, que o Hickman resolveu utilizar novamente, né? Também esses personagens. Eu gosto da forma como ele resgata os personagens, mas assim, eu particularmente acho o Cifra bucha. Eu espero que ele seja bem escrito agora pelo Hickman e que fique um personagem mais interessante. Mas todas as vezes que os outros escritores tentaram transformar o Cifra num personagem mais interessante, eu achei que ficou meio capenga. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, e o Dão vai reclamar comigo depois, porque eu tô falando de cabeça ao invés de pesquisar. Eu acho que o próprio Ellis chegou a escrever o Cifra no Excalibur, ou não? O Ellis acho que tá na fase que ele vê o Doglock, né? Que ele Isso. se estende ao Warlock. E naquela tá fase, exatamente. Então eu acho que ele chegou num Cifra diferente, né? Quando ele era o Doglock, mas ele escreveu o personagem, né? Inclusive, nessa aparição curtinha dele aqui em House of X, já podemos chamar de Dinastia X, ele tá com o braço tecno-orgânico, né? Então já é um teaser aí do que pode acontecer pela frente com o personagem, quais vão ser as habilidades dele. que eu acho, inclusive, uma puta sacada. Então, fundir os dois, deixar os dois como o Warlock e ele como um personagem só, como foi naquela época. Mas ele poder usar também essa interface tecno-orgânica e conversar como ele tá. Ele tá com a mão assim numa parede de Krakoa cheia de olhos. Parece que ele tá interagindo mesmo, fazendo uma interface lá. Tecno-orgânica, orgânica, mutante. Então, tem um potencial bacana aí. Na mão de um cara como o Hickman, pode render coisa boa. É, eu acho que o problema é esse, Marcos. Quem não sabe usar o personagem faz merda mesmo, né? Bota o Aquaman só quando entra água no episódio, como tem aquela piada clássica. Ou dá um cacete no Thor pra dizer que o vilão é forte. O vilão é forte, então vamos bater no Thor. É só derrubar o Thor aqui, pronto. E aí o Thor vira saco de pancada da galera. E uma coisa que eu acho legal, né? A gente tem aquele ataque daquele grupo, né? Que era da Mística, o Dente de Sabre e o Groxo, né? E o Groxo. Eles atacam ali como é que é? O controle de danos, né? E roubam algumas coisas e largam direto, né? Acaba que o Dente de Sabre é preso pelo Quarteto Fantástico, né? E nisso é a primeira vez que a gente vê o Ciclope de novo, né? Depois de tanto tempo, né? O Ciclope volta, né? E o Ciclope com uma roupa mais, vamos dizer, clássica, né? Mais do que a gente estava acostumado há um tempo atrás. E encontra a família Richards, vai lá, dá um feliz... parabeniza o Ben Green pelo casamento, né? E chega lá. Mazel Tov, né? É. Ele ainda fala, Mazel Tov. E aí ainda chega lá e diz assim, ô Sui, quando teu guri tiver de boa, pode dizer que nós estamos esperando ele aqui. Krakoa vai estar de porta aberta pra ele. Falou. Cara, isso eu achei sensacional. E você vê o quadro que o Pepe Larraz faz, é mostrando só as mãos, né, da Sue e do Reed, e eles com os punhos cerrados, né, e o Ciclope de costas pra eles, né, falando assim, ó, manda um abraço pro Franklin e fala pra ele que ele tem uma família em Krakoa, né, então você sente que eles estão ali espumando de ódio do Ciclope naquela hora, né, tipo, meio que aquela coisa de pai mesmo, ele tá querendo tirar o nosso filho da gente, e eu achei essa sequência toda do quarteto sensacional, porque mostra o Ciclope bem mais sério, bem mais frio, né? Porque ele, ultimamente, ele tava meio cachorro louco, né? Ali principalmente depois de Vingadores vs X-Men, toda a fase do Bendis, ele tava daquele jeito. E aqui não, ele tá sereno, frio e bem objetivo, né, falando assim, ó, eu preciso levar o Dente de Sabre, aí o Reed fala, ó, mas ele a anistia dos mutantes não vai valer aqui porque ele invadiu, ele machucou muita gente, alguns com ferimentos possivelmente fatais e tal, aí ele então tá, então pode ficar com ele aí, e o Dente de Sabre fica puto, né, porque tá sendo abandonado, e no final o Ciclope ainda joga essa pro quarteto, né? Isso foi sensacional. Marcos, eu acho que e gosto disso, concordo plenamente com você e vou além. A grande sacada aqui é a quebra da expectativa, porque quando o Ciclope chega, a gente tem esse quadro assim de baixo pra cima e tudo mais, ele fala assim, ah, que massa, a família Richards, você acha que ele já vai meter o raio na cara de todo mundo e resolver ali, aí ele vai e aperta a mão do coisa, tá, parabéns, chega pra sua, tudo bem, tá todo mundo bem, se sentindo bem, tomar seu café da manhã, as vitaminas estão bem, super simpático, né? E vai conversando, aí daqui a pouco a gente tem de novo, né? Eles discutem, não chegam a acordo enquanto a liberar o Dente de Sabre, o Richard fala, ah, então temos um problema aqui, uns dois quadros de silêncio, dá um brilhozinho no visor lá, o Ciclope diz, tá bom, né? Então, aí você vira a página, tá, você coloca com as mãos pra cima assim, beleza, então fiquem com ele aí por enquanto, depois a gente resolve isso. São dois momentos que você acha que eles vão partir pra porrada, brigar ali, não é isso, é outro momento. Aumenta a desconfiança sobre o que é que tá acontecendo, como é que chegou aí, se você lembrar, esse é o Ciclope que saiu daquele casulo lá no comecinho da revista. Então fica essa aumenta essa desconfiança mesmo do leitor. O que é que tá acontecendo aí? O Xavier é muito suspeito, tudo tá muito suspeito nessa história toda. E esse Ciclope, boa peça, amigo da galera, assim, mais suspeito ainda. Ainda mais, você vê que é uma coisa dissimulada, né? O quarteto não tá feliz com isso, não. A Sul não gostou ali. Como você disse, eles cerraram o punho mesmo quando o Ciclope deu as costas e foi embora, confiante. Eu gosto muito dessa dualidade. A gente sabe, assim, ao mesmo tempo que o Magneto começa parecendo que tá bonzinho, depois ele mostra os dentes, né? Ele deixa claro lá, ó, a gente tá dando pra vocês, na verdade, uma extinção em paz. Vocês têm 20 anos aí, se muito, pra serem extintos. A gente tá dando pra vocês um final feliz. Não vamos brigar como vocês quiserem destruir a gente. Ao mesmo tempo, o que é isso do Xavier, né? A gente tem uma cena sensacional no começo, eu até comentei no grupo. O Xavier olha pra Jean e diz: ô Jean, você está salvo, alguma coisa assim. E aí ele vira, ele não olha pra Jean, ele olha pra você, pro leitor, com um sorrisinho no canto da cara, assim. Então, que porra é essa? Ela tá salva de quê, né? Por que ele faz essa questão de ressaltar isso? E aí eu você volto. Você está safe, né? Você está salvo aqui, né? Todos nós estamos, né? Você está segura, né? Vocês estão seguros aqui, né? Todos nós estamos. Todos estamos. É. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um Wolverine, eu falei de similaridade, esses são os personagens que a gente conhece, mas o Wolverine destoa nesse aspecto, né? O Wolverine tá rolando no chão, brincando com as crianças, dando risada. Não que ele não tenha sido professor recentemente, parou de fumar e tudo, mas é estranho esse Wolverine aí, parecendo que é um cachorrinho brincando com as crianças aí. Então, ele cria toda uma paranoia por trás aí do que é que tá acontecendo em você, leitor. Além da questão da paranoia de todos os humanos, né? Orquídea lá no perto do sol. Ciclope que nasce ali. No começo. Ah, é o Ciclope, sim. Tá, agora... É uma coisa meio Adão e Eva, né? Que é o Ciclope e a Jean ali, claramente. Mas ainda tem mais gente que aparece também. Tem mais outros braços ali. Eu não sei se é o Homem de Gelo, são outros mutantes, mas tem pelo menos mais dois homens ali aparecendo aqui no comecinho. Aí ele vem e fala que ele, né, a mim, meus X-Men. Enfim, muitos significados aí, muita pergunta. Tô levando fé. Aí tá, ele. Vocês viram que tem um Shorn apareceu nessa. Os dois Shorn. Sim, né? Apareceu quando eles estão falando dos habitats e dos portais, mostra, né, ali no. Se eu não me engano, é no Himalaia, né, que mostra o Shorn, os dois Shorns ali, né? É. Shorn, que é a minha maior tristeza dentro dos quadrinhos. Até hoje eu sou impactado por aquele... Cara, na verdade, eu acho que o correto era não ter mais nenhum Shorn, tá? Porque a parada é tão filha da puta, assim, não, desculpa só falando palavrão, mas é tão desgraçado, assim, dentro do arco do Grant Morrison, que tu... Filha da mãe, cara, ele fez eu amar esse personagem e ele é o desgraçado Magneto. Aquilo ali ficou. Me lembrou muito quando o Bendis botou a Echo pra ser o Ronin. Todo mundo sabia que ia ser o Demolidor. Aí ele mudou de última hora pra dizer que é a Echo pra surpreender. E essa coisa do Magneto também não sei. Ficou uma simplificação muito grande do personagem. Corrigiram depois, né? Dizendo que o Shorn acreditou que era o Magneto e se tornou ele. Enfim, tem uma parada lá que eles explicaram. É bem Morrison até essa explicação, então, ok. E aí ele vai explicando, né? Passando por dentro daqueles monte de habitats que tem dentro da própria Krakoa, e a gente vai vendo vários dos personagens que a gente já viu algum tempo atrás, ou algum easter egg de algum acontecimento, né? E aí a gente passa para aquela área, e aí vem uma página, que é de outra página de explicação, né, dentro daqueles computadores, né, que a gente está acompanhando, e é uma explicação que a gente não tinha até então, ou numa explicação tão simplista que facilite para as pessoas entenderem, né, que é o Omega Level, né, o que é o Mutante Ômega, né, eles explicam de uma forma muito simples, ó, existem Mutantes Ômega, e eles são muito poderosos, e eles são poderosos dentro de classes. Mas não quer dizer que eles... Se eles são poderosos dentro daquela classe, não quer dizer que eles são um mutante ômega. E aí ele dá essa explicação e explica qual é as pessoas que são ômega, né? Dentro do universo Marvel, né? Que na verdade, os mutantes ômegas que eles conhecem, né? E aí fala, Jamie Braddock, Robert Drake, Joshua Foley, Jean Grey, David Heller, Eric Lancer, Kevin McTarget, o Absalom MacArthur, Aurora Monroe, Bennett do Paris, Kent Quire, Franklin Richards, Gabriel Summers e Hope Summers, né? Então, tipo, eu achei isso sensacional, toda essa explicação de mutante ômega. Eu achei, assim, excelente, porque é uma coisa que sempre foi utilizada, mas nunca foi... Era sempre aquela coisa, não, é um mutante poderoso, um mutante muito poderoso é um mutante nível ômega, mas nunca teve uma explicação do que era, né? E o jeito que eles explicam também é muito legal, que eles falam... No relatório lá, eles dão um exemplo do Magneto e do Ford, né? Que o Magneto, ele é um mutante nível ômega, magnetismo, ele é o mais poderoso mutante dessa classe de manipulação de magnetismo. O Ford, ele é um tecnopata, ele é o mais poderoso nessa classe de tecnopata, só que o fato dele ser o mais poderoso tecnopata não o torna um mutante ômega, porque existem, inclusive, humanos que igualam a ele ou até superam ele nessa habilidade que ele tem, né? E o Magneto, o poder dele, ele é como se estivesse fora de escala, né? Não se consegue medir, ele fica fora de escala. E eu achei isso... de uma simplicidade, de uma genialidade que é sensacional. E acaba dirimindo algumas dúvidas, né? Tipo, a gente já viu histórias aí que botaram na boca do Senhor Sinistro, que ele queria a fusão do Ciclope com a Jean, porque ambos eram mutantes ômega. E nunca fez sentido o Ciclope ser um mutante ômega. Ele não conseguia nem controlar quando ele parava de disparar os raios dele, e não é por ser poderoso demais, não que ele não seja. O Ciclope já destruiu uma montanha aí com uma rajada só, e outras coisas todas que ele já fez aí, não é isso, mas ele não chega no nível de poder desses outros que estão listados aqui. E um detalhe, né, o Franklin Richards é o único que está marcado em vermelho nesse relatório aí, e a filiação dele que tem lá no final é aos humanos, ou seja, ele é visto como um risco realmente, né, por estar tão próximo dos humanos. Sim, mais pra frente a gente pode entrar ou a gente já pode falar agora, assim, o que tá se desenhando durante essa toda edição é o acontecimento de uma guerra, né? Uma guerra entre os mutantes e os humanos. E o Franklin Richards, por ele ser um mutante ômega e ele ter um poder tão desgraçado que é a manipulação da realidade, né? Ele pode botar toda a Krakoa e todo mundo em uma situação bem delicada, né? E se vocês olharem outra coisa, no canto da página está escrito assim, arquivo Xavier, cérebro 3.5, forja base, né? No caso, tipo, criação 1.5, tá? Então, tipo, isso é um registro do Xavier, é algo que o Xavier tem. Eu ainda acho que, assim, a gente sabe que o negócio com os mutantes, principalmente, quando começa, assim, numa coisa muito bonitinha, muito organizada, a gente sabe que vai dar merda no final. Então, assim, eu gostei muito de tudo que o Hickman apresentou. Ele talvez tenha deixado... mais ponta solta, até porque é uma primeira edição, né? Como a gente falou, vão ser 12 edições num período de 3 meses, né? Vai ficar alternando com Power of 10, então vai ser semanal durante 3 meses e vai ser um ritmo alucinante, assim, de histórias, né? Então, eu tô prevendo que no final dessas minis vai ter meio que terra arrasada para poder recomeçar novamente nas mensais, que já foram anunciados alguns títulos e algumas equipes, né, ali no pelo menos pelas capas a gente já tem uma noção de como os esquadrões de X-Men vão estar divididos e qual a proposta de cada edição. E eu tô muito esperançoso. Fazia tempo que eu não lia X-Men, que eu não parava para ler, não cheguei a completar a fase do Bendis no título. Toda essa parte pós-Bendis eu li praticamente nada, li só o X-Men Red do Tom Taylor e gostei muito, mas eu fiquei muito animado. Os X-Men sempre foram alguns dos meus personagens preferidos e eu me doía no coração não poder acompanhar porque eu não gostava da fase anterior, eu ficava meio perdido, mas isso aqui tá me deixando muito animado. Coisa que eu achei muito interessante, né, na fala do Magneto, né, é que ele fala que eles chegam lá em cima de Jerusalém e ele fala que os humanos amam o simbolismo algumas vezes mais do que a religião, né? E o que eles querem que os humanos entendam é que agora eles têm novos deuses, né? E aí essa fala é a última fala do gibi, tu olha assim, puta que pariu, fudeu. Só isso. Eu anotei isso aqui. Quando eu tava lendo a edição, eu tava fazendo as anotações pra gente gravar e foi a minha última anotação. Foi exatamente essa. Você tem novos deuses agora. Puta que pariu. Isso é muito foda. E não só isso, né? Toda a cena, assim, primeiro que quando ele começa a avisar, isso não é uma negociação. Então, a gente tá dando pra vocês um final digno, como espécie, porque vocês vão acabar, né? E aí o cara fala pra ele, você sabe o que é que você tá... como você tá soando, aí ele fala, eu sei, e finalmente me sinto bem de dizer isso. Ou seja, agora ele consegue o sonho dele de supremacia, menos beligerante, mas ele não abandonou isso, como eu falei, né, ele tá diplomático no começo, mas ele é o Magneto de sempre. E aí ele fala, né, com essa questão do simbolismo, eles estão olhando para um crepúsculo. Então, é o crepúsculo da humanidade, né? Que ele tá querendo deixar claro pros caras, assim. E diz, né? No final, vocês têm novos deuses. Puta final de edição, bicho. Que negócio pra deixar você mais no hype do que você tava antes de ler, né? Parece que você tá mais no hype ainda agora pra ler a 2, pra ler a House of a Powers of Ten semana que vem. E tá muito massa. Eu gostei muito dessa edição toda. Acho que o ritmo dela foi muito legal, intercalando o que tá acontecendo em Krakoa, com essa visita aí, que é a visão da gente, né? A gente conhecendo o básico da estrutura desse novo mundo mutante aí, com a questão da humanidade, como tá reagindo a isso. Muito legal também o Hickman garantir pra gente, dentro da história, né, que isso tá se passando paralelo ao universo Marvel normal. Esse é o uniforme do quarteto atual, coisa casou tem poucos meses. Enfim, não mencionar ainda, é um plot que deve estar sendo... desenvolvido e vai acabar logo aí do Dan Slott, no quarteto dele. O Franklin tá perdendo os poderes, cada vez que ele usa os poderes ele fica mais fraco. Então eu acredito que isso vai ser resolvido em breve aí, e ele pode aparecer nos X-Men. Enfim, como o Hickman chegou com carta branca, é capaz de dizer mesmo, eu quero o Franklin, e o Slott tem que abrir mão. Acho que o que vai ser o cara que vai cuidar do teto vai ser o próprio... vai ser o próprio Franklin do futuro, que o Hickman usa muito durante a fase dele no Quarteto Fantástico, você lembra? É verdade, verdade. Ele tem esse poder de pular pelo tempo, ele sempre esqueço o nome da irmã dele, a... Valéria. Isso, ele e a Valéria estão sempre juntos, misturados nessas coisas. E é uma coisa que não tem explicação, né? Ele é um mutante ômega e a Valéria não é uma mutante, né? A Valéria é só, tipo... uma pessoa super inteligente, assim, mas não tem uma filiação tão fácil. O Franklin tem. Ela é filha do Reed Richards com a Mulher Invisível e ainda é afilhada do Dr. Destino. Não é pra qualquer um. É verdade. Uma parada que a gente, aqui no final tem uma fala do Magneto, como começa com uma fala do Xavier, termina com uma fala do Magneto, né? Só que tem uma coisa, né? No final tem uma coisa escrita aqui na língua mutante, né? E isso aqui, se vocês são ratos de internet, vocês já sabem que já foi traduzido, né? E ela fala, a resposta está com o Moira. É isso que está escrito nessa página final aqui, na língua mutante. Aquele símbolo lá no pé, né? Isso. Em cima do Magneto Ômega. É, no fim, antes da última página. Antes da... É a mesma coisa, a mesma coisa que está na última página. Ah, sim, sim, tô vendo. O que tá escrito é a resposta está com Moira. É isso que tá aqui, é uma coisa assim, é o tipo, o enigma está com Moira. Porque O Xavier que a gente tem hoje, ele tá dentro do corpo do Phantom Max, né? Isso. Ele tava solto, a Moira conseguiu trazer ele do mundo das sombras, lá onde ele lutou com o Rei das Sombras de novo, e jogou ele dentro de um corpo do Phantom Max. E se vocês lembrarem, a imagem principal desse X-Men do Hickman é o Xavier sentado lá da Moira, né? E todos os X-Men de várias épocas diferentes atrás dele, assim, tipo, vários X-Men com vários uniformes diferentes. Então, alguma coisa tem a ver com a Moira e ela não aparece nessa primeira edição ainda. E parece que é ela que tá numa das capas que foi anunciada agora na San Diego Comic Con com o Apocalipse, não? Não, não, aquela capa do Apocalipse é o Excalibur. Não, tem uma capa que é só o Apocalipse e uma mulher como se fosse beijando ele na frente dele. Eu não lembro de qual título é isso. É das minis ainda, né? Se eu não me engano, que ainda é das minis do Power of Ten ou do House of X. É uma das próximas mesmo. Bem lembrado. Não é das Não é da leva de mensais, não. É dessas mesmo. Realmente, aquela capa do Mark Brooks tem sentados no banquinho ali o Xavier e a Moira. Eu acho que é ela que tá beijando o... Isso, o Apocalipse. O Apocalipse. Que vai estar em uma das equipes, como você falou, Paulo. Pô, esse gibi é um gibi muito bem executado, tanto em arte, quanto... Tanto conceitual, quanto arte, quanto roteiro, tá? Todos os personagens estão muito bem escritos e muito bem encaixados. E a arte do Pepe Larraz, assim, ó, é uma coisa... É um desbonde de linda, tá? Eu não tenho que tu falar da arte desse cara. E como eu falei antes, esse gibi me lembra muito quando eu tô lendo alguma coisa da Wildstorm, né? É tipo... parece que tem várias equipes, uma equipe de campo, uma equipe que trabalha dentro da... fazendo a parte burocrática, tipo, é uma coisa meio estrutural, sabe? Já tá meio que estruturadas as coisas e a gente tá entrando meio que de cabeça que a gente é o embaixador humano nesse gibi. A gente é o embaixador humano entrando dentro desse lugar, entrando dentro de uma ilha que a gente não sabe o que que é, uma ilha mutante, e conhecendo essa ilha mutante e descobrindo que a gente tem novos deuses. A gente é aqueles embaixadores. E é isso, é muito legal essa ideia que o Hickman traz da gente ser o levado a conhecer como se fosse um humano mesmo. Então, é o humano passeando dentro daquele lugar. Então, e isso foi muito legal desse gibi. E, assim, cara, tomara que nos próximos 15 dias... eu não enlouqueço depois de ler Power of Ten, porque Power of Ten vai se passar 100 anos no futuro do universo Marvel. Então quer dizer que não tem mais humanos. Segundo o Magneto, eles iam desaparecer em 100 anos. Então é... vamos ver qual é a contraparte dessa brincadeira toda aí. E lembrando que o Hickman já deixou claro aí, né? Cada edição de House of X é complementada pelo que vai acontecer na de Power of Ten, que vai te dar uma nova luz sobre o que aconteceu na edição anterior da outra revista, né? E por aí vai, até chegar no final para você ter esses contrapontos todos e um panorama geral de como vai ser a fase daqui em diante. Muito legal isso, dá um tesão da porra de comprar tudo e ler. É isso que eu ia falar, porque o hype foi justificado e está cada vez maior. E se a gente for levar em consideração que é difícil quando você começa num patamar alto, você conseguir se manter nesse patamar, eu fico com as palavras do Jamerson, né? Que ele tem certeza de que o nível vai cair, porque ele acha que é impossível manter esse nível alto por todo um run, né? E assim, eu não quero ter esse pessimismo que o nosso amigo e companheiro lá de Nanuki tem. Eu quero acreditar que o nível vai se manter e vai até aumentar para tanto pro final das duas minis como para as mensais que vão ser capitaneadas pelo Hickman. E assim, voltar a ler X-Men com esse interesse e do jeito que está sendo falado de X-Men ultimamente, eu só fico muito feliz porque esses personagens são excelentes e, quando bem escritos, divertem muito, né? E você falou uma coisa importante aí, Mar. muita gente que paiou de Lex Man justificadamente, porque os últimos anos, talvez a última década ou um pouco mais, foram difíceis mesmo. Mas você pode entrar direto nessa revista agora, na que vai sair semana que vem, nas outras, sem saber de nada que aconteceu aí, pelo menos até agora. Tá bem acessível, não tá uma narrativa hermética ou uma coisa muito cheia de influências mil, e você precisa saber quem tá onde fazendo o quê, porque tá tudo mexido. O que vale é a partir de agora. São essas 12 edições aí que vão estabelecer o que vai acontecer, e é a partir daí. São as fundações. Dá pra ir tranquilo. Inclusive, eu ia até sugerir uma pauta aqui, né? O que dá pra ler de X-Men recentemente, do Bendis pra cá. Mas você também pode pular tudo e cair direto em House of X, que tá de boa e vai curtir muito. Como você curtiu. É verdade, foi exatamente isso que eu fiz e, assim, não me arrependo. O gibi é muito legal e muito... E espero que continue nesse nível, como eu falei. Bom, falamos um bocado... Estamos na expectativa das próximas 11 edições que vão completar essa épica, esse épico início do Hickman com os mutantes. E com certeza a gente vai falar muito disso ainda em outros podcasts mais pra frente. Pabi, mais uma vez, obrigado pela presença. Fala aí pro onde que os nossos ouvintes podem te encontrar regularmente. O lugar mais regular que o pessoal me encontra é no Twitter, né? @PabSarmento, vocês me encontram lá todo dia reclamando do mundo, ou falando de gibi, ou falando de música emo, ou reclamando do nosso excelentíssimo governo e das suas safadezas. É isso que eu tenho feito ultimamente na minha vida. E também eu estou escrevendo uma coluna aqui no site, né? Coluninha semanal, estou escrevendo uma coluna por semana, fazendo o pessoal enlouquecer, fazendo revisões, corridas e tentando me acertar com o par imagens no site que eu estou apanhando. E eu também estou escrevendo no Proibido Ler, né? Colunas pro Proibido Ler também, que são colunas mais comportamentais, falando de outras paradas, mas tudo ligado a quadrinho de alguma forma, sempre usando quadrinho como base. E também eu tô no Comic Pod toda semana, na live do Comic Pod. Tá tendo agora uma live no Comic Pod toda quarta-feira, são 30, de 30 a 40 minutos, normalmente, no canal do YouTube. A gente faz uma livezinha comentando um assunto especial da semana, e a próxima vai ser House of X e Power of Ten. Então a gente esperou para juntar as duas primeiras, os dois primeiros capítulos, né, dessa história, né, ou as duas edições, um para comentar tudo de uma vez só. Então vocês escutam esse podcast, pulam para lá, né? Tipo, esse podcast sai na segunda, vocês pulam para lá na quarta e escutam todo o parecer da nossa, dessa viagem, tá? E depois voltam para escutar esse podcast de novo, porque a gente depois volta para cá para comentar essas coisas, certamente. E também tô no Comic Pod, de 15 em 15 dias tá saindo. A gente tá com um projetinho novo aí pro segundo, para mais para frente do semestre, para voltar a ser semanal, mas ainda a gente tá só vendo editores e coisas assim para poder fazer uma coisa bem legal para todo mundo. E é isso, por enquanto é isso. Tem mais coisa aí, projetos para sair, livros para saírem, mas isso aí a gente vai jogando mais para frente no ano aí, quando a gente tiver mais coisas, vamos dizer, concretas. Maravilha. Maurício, mais uma vez, obrigado. Valeu, e eu estou sempre por aqui, não precisa nem perguntar. Difícil é se ver livre de mim. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.